E bate louco, bate criminosamente o coração mais do que a mente, bate o pé mais do que o corpo poderia. E se você mentalizasse na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. E caso fosse a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer, você não vê como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. E atingido pela plena consciência de que o corpo em decadência faz a tua consciência esmorecer. Elimina-se o que o povo não precisa e não precisa pra pensar abdicar desse prazer. Se você dançar a noite inteira não significa dar bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É busca do supremo equilíbrio num processo inteligente, sua mente clareia se perceber. Bate criminosamente, coração maducamente, bate pé maduco, corpo poderia. Mentalizar-se na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. E a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer, você não vê como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. Atingido pela plena consciência de que o corpo em decadência faz a tua consciência esmorecer. E elimina-se o que o povo não precisa e não precisa pra pensar abdicar desse prazer. Dançar a noite inteira não significa dar bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É a busca do supremo equilíbrio num processo inteligente, sua mente clareia sem perceber. Bate criminosamente, coração maduramente, bate o pé maduro, corpo poderia. Mentalizar-se na folia, sabe lá se não seria solução pra de manhã pensar melhor. E a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer, você não vê como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. Bate dançar a noite inteira não significa dar bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É busca do supremo equilíbrio no processo inteligente, sua mente clareia sem perceber. E bate louco, bate criminosamente, coração maducamente, bate o pé, mas o corpo poderia. Se você mentalizasse na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. E a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer, você não vê como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. Atingido pela plena consciência de que o corpo em decadência faz a tua consciência esmorecer. E elimina-se do povo, não precisa e não precisa pra pensar abdicar desse prazer. Dançar a noite inteira não significa dar bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É a busca do supremo equilíbrio no processo inteligente, sua mente clareia, você perceber. E a inteira